840 kHz. 956, 957, 958. Em 49, 31 e 25 metros. Emissoras da rádio. São Paulo, Brasil. Bradesco interna. Desejado o Cearense, segundo gol do Fortaleza, Romero, 40 minutos. Fortaleza 2, Ferroviário 0. Cobrança Bradesco, a cobrança mais rápida do Brasil. 0 a 0. Vai o Corinthians, domina a bola, Vladimir. Vladimir não vai pra frente, fez o Braca, acaba recuando, recuando, coro, dando pra Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez na frente, na esquerda, foca, fez o rolo. Lateralmente a bola ficou com Vladimir, fecha pela ponta esquerda, entregou na meia pra Birubiru, vai pra frente, dá no ataque, no comando pra Casa Grande, na virada de corpo, puxando bola. Pra Alpinete, Alpinete correu, alcançou, raciocinou, devolveu na ponta pra Casa Grande, amaciou de calcanhar. Vai colocando bola no chão, passou no meio das pernas de Marinho Chagas, é derrubado na virada. O árbitro da partida marca. Marinho queixa-se, mas a verdade houve a falta, Zanza. O Marinho Chagas fica contestando na marcação do Aragão, mas na verdade aconteceu a falta. Depois ele deu uma de Miguel ali, ele foi atender o Casagrande. É uma falta que leva muito perigo e parece até um videotape daquele gol de domingo do Corinthians de Vladimir. O Vladimir está ali, olha. Só que o Paulo César dessa vez está de olho nele. Prepara-se, Zanon, para bater no primeiro momento de perigo na etapa final. 0 a 0 Corinthians de São Paulo. Zanon correu, acabou recuando para Alfinete. Desceu, vem, chuta a bola, sumiu e foi longe. Vai para o caminho de Jales, São Paulinho. Todo mundo esperava o cruzamento de Zanon. Ele voltou a bola para Alfinete, que entrou na corrida de pé direito por cima do gol. Continua 0 a 0. Não fique no banco de reserva por causa de quantos dores musculares foram ciclados. Use sanador. Sanador entomado, aerosol e alívio achado. Bandeirantes do comando da cadeia verde e amarela. Tem gente de Criciúma por aqui. José Carlos Barbosa vendo o jogo, vindo a Bandeirantes. Movimentada a bola, ficando com Dario. Dario vai levando, levando bola, atravessando o meio do gramado. Entrou Casagrande, é falta. O árbitro da partida marca. 0 a 0 Corinthians e São Paulo. Casagrande caído no terreno. Ah, deve ter torcido o jogo, hein? Qualquer coisa aí. Se não tiver funcionando, a coisa fora. Correu, bateu rapidamente o Marinho. Marinho vai pra frente, batendo bola. Lá para a direita, recolhe. Então os caras, da linha de ataque para Sardinho, jogando o recuado. Fez o passe aberto na ponta direita para Renato. Renato correu, alcançou, tentou passar, entrou tudo na cobertura em cima dele. Um adversário que é Mauro. Quando a bola sai, vai embora pela linha de fundo. É tiro, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe corintiana. E Casagrande continua caído, gente. Deve ter sido o joelho, realmente. O árbitro pede a presença da marca, o joelho da perna esquerda. Lá vem o Marinho Chagas, quer tentar carregar o Casagrande, mas parece difícil. Olha aí, o Aragão vem ajudar, mas meu Deus do céu. Olha, o Casagrande ficou de perna levantada, como aqui, como se estivesse querendo derrubar a barata lá do teto, e agora está retirado, está fora de campo, sendo atendido pelo médico do São Paulo. Olha o girinho em cima dele. Vamos sentar. Um ligeirinho, entrevista, gemido, sacrifício do doutor, não é brincadeira. 0 a 0. Corinthians e São Paulo, Morumbi, etapa final, torcida brasileira. Casagrande fora de campo por causa do joelho. Bola caindo pertinho da linha intermediária do São Paulo, jogando com o Marinho. Marinho jogando na frente, então para acertar, dentro do Alfinete, entrou com tudo, bateu na bola, para sair pelo lado. Manuel, o procurador de casa, já chegou do Morumbi. Olha aí, voltando, Casagrande, volta gritando. Rogério. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Casagrande volta gritando. 0 a 0. Movimentada, a bola acaba, a bola ficando atrás, então com o Alfinete, deixou para Zanon, devolveu para o Alfinete, amassou, tentando reparar a bola para Casagrande, que voltou com uma vontade tremenda. A bola acaba sendo recuado para Zanon, Zanon deixou para Mauro, Mauro de longe acaba puxando para o goleiro Solito, sai de segunda com firmeza. Tem gente de salto por aqui, o Antônio Salvador, o Reinaldo Betão, vendo o jogo, vindo a Bandeirantes. 0 a 0, Morumbi. Agora o céu carrancudo, é tarde de festa, é tarde de emoção, é tarde de decisão, é tarde de campeão, torcida brasileira. O tempo passa. O toque eletrônico da bandeira. 5 minutos, etapa final no Morumbi. Ninguém ganha, ninguém perde. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Bandeirantes. No comando da cadeia verde e amarela. E você sabe, em tubos de conexões, o que vale a qualidade. Prefira Tigre. Vai o Corinthians, leva a bola, o Pinto deixou pra casa grande, puxando, puxando, bola pra Zanon, correndo pela meia direita, tocou pra frente, a bola ficou pra Sócrates na virada de corpo. Abriu na ponta direita pra o Pinto, arrumou, levantou, entrou casa grande, cabeça na bola, subiu. E tudo morreu pela linha de fundo, Zanzá. Sozinho, Casagrande no meio de Oscar e Dario Pereira, colocou a cabeça na bola e mandou para fora. Eu não sei o que está acontecendo com o Casagrande, ele levou a pancada no joelho, mas está colocando a mão à altura do estômago, parece que ele levou a pancada por ali. Ele torceu o joelho só, exata. É dor irradiada. Zico, Casagrande, BJ, Roberto Dinamite e Reinaldo Geraldão, alguns dos artilheiros que brigam pelo troféu chuteira de ouro da Adidas. Esporte Fabiano Tatuapé Ribeirão Preto vende todos os artigos da Adidas. Uma porta te informa. Atenção para a renda parcela aqui no Morumbi, faltando o fechamento de 12 bilheterias. 46 milhões e 400 mil cruzeiros. Em todos os carros nacionais, o sistema de peças Motorcraft, Roberto Monteiro informando detalhes da arrecadação do jogo, que já chegou a 46 milhões, torcida brasileira, mas ainda faltam 12 bilheterias. E olha, a gente explica, hein? Ingresso, preço elevado, hein? Ataque o São Paulo, levantamento de bola, correu, Sergio, cabeceou, cabeceou, vai pra frente, ninguém do São Paulo lá, entrou Mauro, Mauro bateu, bateu na bola, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, mas entendem-se num aperto de reconhecimento e de respeito agora. É solito, hein, Mauro? Escanteio contra o Corinthians, correu, bateu, já certo, dá pra trás, então pro Marinho, arrumou, vai levantar, balão subindo, defende, e a bola vai lá pela linha de fundo e tudo morre. Pela linha de fundo do alvinegro do Parque Flávio. É, e tá todo mundo discutindo o lance anterior, porque a bola era limpa, livre para o Mauro, que deu um bico para fora e foi do escanteio. Aí todo mundo fazendo gesto, né, de que o Solito tinha que gritar, gritar para que o Mauro soubesse que estava só. Isso não foi feito e na sequência também não aconteceu nada. Pra Deus que informa, tem gente de Catanduva por aqui, é o popular corintiano Salamanca, vendo o jogo, vindo a Bandeirantes. Poupança no Bradesco, Banco da Poupança. Movimentada, a bola ficando para o Lentão, com Renato, Renato tentando penetração, acabou perdendo, perdendo o corpo, então para Vladimir, Vladimir deixou para Sócrates, correndo, preparando o passe, soltando a bola, fazendo o passe, a bola ficou para o Alfinete, correndo, olhando para frente, raciocinando, abriu na ponta direita para casa grande, boa antecipação de Marinho, adiantou demais, perdeu para o Alfinete, recuperou o Everton, bateu, bateu com defeito, a bola ficou lá atrás, então com Paulinho, domina para o time corintiano, soltou no ataque para Zanon, entrou duro na cobertura, Everton explodiu, a bola ficou lá atrás, recolheu em Tandario, abertura na ponta para Paulo César, tocou de primeiro no ataque para Renato, e rescou-se na jogada, e perde bola para Zanon, aí o Corinthians na contra. Aí correndo, correndo, Zanon entrou turma em cima dele, Dario Pereira recupera para o São Paulo, atrapalhou-se Dario, recuperou Zanon para o time corintiano, fez o passe na frente para Vladimir, Vladimir dá para Sócrates, preparando a jogada, fez a abertura na frente, na ponta direita para o Alfinete, desce com medo então Zé Sérgio, chega primeiro o São Paulino, tira fora de Alfinete, boa participação de Zé Sérgio na jogada, 0-0 Corinthians e São Paulo, Zé Sérgio salta a bola para Marinho, Marinho na frente do meio de campo, então para Everton correndo, o moço de Florestópolis enroscou, se bobeou, perdeu bola para Biro, Biro, Biro, Biro, recuando, recuando para Paulinho, Paulinho tocando, tocando de primeiro, na frente para Zanon, mas tá um perto de ganho que não acaba mais, a bola ficou lá atrás, então com Danilo Gonzalez, entrega na frente na esquerda para Vladimir, levando o bolo, menino grande, atravessando o meio do gramado, 0-0 Corinthians e São Paulo, Vladimir levando, puxando bola para Biro, Biro, fechando pela ponta esquerda, bloqueado por um adversário, tentando passar e passou, acabou rodando para Taliba, Taliba outra vez, então para Vladimir, Vladimir recuando, Paulinho, Paulinho dá para Zanon, o Corinthians troca a bola, mais lá atrás, longe da grande área São Paulina, ainda Zanon levantou da esquerda para a direita, recolheu casa grande, tocou em profundidade para o Alfinete, entrou na cobertura da Rio, aplica assim tentando o Alfinete, evita até a saída de bola pelo lado, levanta a bola sobre casa grande, tocando certo na frente para Marinho, vai o São Paulo na contra-ofensiva, carrega Marinho, Marinho deixou o trajeto, morreu de tudo, arrumou, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Mauro, cabeça na bola, vivendo, levanta a bola para o bico esquerdo da sua grande área, correu Vladimir, cabeceou, recuperou o Getúlio, acabou rodeando, perdeu o gol para a contra-ofensiva, arma contra-ofensiva Corinthians, vai correndo o Sócrates, correndo em cima dele, o último adversário, derrubado o Sócrates, o árbitro da partida marca falta de Paulo César Zanfa. Paulo César pede desculpa pro Sócrates, tudo bem, jogaram muito tempo juntos no Botafogo de Ribeirão Preto, mas a ordem é o seguinte, quando uma grande vem a bola e tentar realizar uma boa jogada, falta em cima dele para truncar o jogo, isso dos dois lados. A palavra de quem entende, Paulo Pessoa. O São Paulo está saindo mais, está se abrindo, e o Corinthians está tendo espaço para o contra-ataque. Agora, tem que sair essa bola do meio de campo do Corinthians para o ataque, no contra-ataque, com mais rapidez, com mais velocidade. Veja o que não está acontecendo. Outra hora aí, o Vladimir escapou duas vezes, não lhe foi passada a bola. E o próprio Ataliba aqui já ficou livre para se acionar. Ataca o time corintiano, leva Sócrates pela esquerda, puxou na meia para Zanon, levantou para a ponta direita, correu e tomou o Alfinete, dá um toque na bola de presente para Marinho, nervoso demais a Alfinete, a bola é controlada pelo São Paulino, faz o passe cumprido na ponta esquerda para Zé Sérgio, já enganou o Alfinete, agora corre Mauro, Mauro vai socorrer, socorrer o Alfinete, vantagem para Zé Sérgio, levantou na frente para Sérgio, correu, o goleiro segurou, largou, fechou, Sérgio estica a perna, não alcança, parece Vladimir e desmancha tudo, sucesso Corinthians descarrega para o meio do gramado, recolhe o Corinthians, Almir. Almir deixou para Paulo César, vai para Serginho, recebe a cobertura, entrou duro, Daniel Gonzalez, tira a bola e descarrega na linha intermediária. Quando entra Sócrates e sofre falta de Everton, o árbitro da partida marca. Passa por um momento dramático a defesa corintiana, Flávio. Isso porque o Daniel Gonzalez tentou interceptar um cruzamento de Zé Sérgio, que vendo que estava muito congestionada a lateral, veio para o meio. Passe perfeito, chegou primeiro o goleiro, depois Vladimir aliviou. Nenhum gol, Corinthians e São Paulo, etapa final no Morumbi, torcida brasileira. Movimentada, a bola pegando com Denúncia, não vai para frente, batendo da esquerda para a direita, recolhe o bola, então no alfinete, o tempo passa. O toque eletrônico da bandeira. 15 minutos, etapa final no Morumbi. Muito drama, nenhum gol, 0 a 0, Corinthians e São Paulo. No comando da cadeia verde e amarela. E olha, se você é engenheiro ou eletricista, não deixe por menos. Trabalhe com o que há de melhor em eletrodutos. Tigre, garantia de perfeição. Vai embora outra vez o time corintiano, carrega Zenon Armando, jogada pela meia direita, não vai pra frente, faz o braque, dá uma virada de corpo, recuando bola, puxando bola, então pra Mauro, levantou na ponta direita pra Paulo, entrou Marinho na virada, bateu a bola, saiu, foi embora então pela lateral. Motorcraft informa. Decisão do campeonato goiano, primeiro gol do Goiás, Carlos Alberto, 32, Goiás 1, Vila Nova 0. Tem gente de São Caetano por aqui, é o João Manhã, o Alter Biranhé, gente nossa lá de São Caetano e o prefeitão Walter Braido, vendo o jogo, fim da bandeirante. Nenhum gol, Corinthians e São Paulo, movimentou o pneu, entregou na frente para a Taliba, Taliba correu, atenção, chutou, entrou Dario Pereira, bola espirrou, correu, então Marinho bateu de qualquer jeito, a bola explodiu nas pernas da Taliba, volta para o campo de jogo, acaba Paulo César enroscando-se, a bola sair pela lateral, Manuel favorecendo a equipe do Alvinegro do Parque São Jorge. O mais alto com gosto em caminho está na garrafa mais alta do seu bar. Velho Barreiro, até a garrafa é coisa linda. Nenhum gol, Corinthians e São Paulo. Etapa final, torcida brasileira. Bola movimentada, tendo no meio do gramado, ficando então com o Serginho, escapou de Daniel Gonzalez e abriu rapidamente, curtiu na ponta direita para Getúlio. Getúlio correu, deixou para Renato, entrou, vai na cobertura, mal empurrou. É falta, o árbitro da partida marca. Você que joga futebol, vôlei, basquete, tênis, tenha sempre a mão sanador. Sanador é analgésico e anestésico. Empomado aerosol, sanador é alívio a chato. 0 a 0. Prepara-se, Getúlio, para bater, falta perigosa, correu. Balão subiu no descendo, entrou, Renato cabeceou para a ponta esquerda, fechou. Então, Zé Sérgio tentou, o alfinete subiu, cabeceou, desviou. A bola subiu, saiu pela lateral. Manuel favorecendo a equipe do tricolor do Morumbi. 0 a 0, Corinthians e São Paulo, etapa final, torcida brasileira. Movimentada, a bola ficando com Dario Pereira, brigando com Sócrates, escapou dele, fugiu também de alfinete. Falta de Dario, árbitro da partida marca. Você concorda, Flávio? Não. O jogador alfinete soube simular bem e daí, simulando, viu o árbitro entrar na dele. Turma da PM por aqui, vendo o jogo e abraçando os grandes do rádio. O Xavier, lá do Copom, setor de comunicações, do Elias, da décima, mandando aquele abraço para sua Sueli lá em Sapopemba. O Altamiro também. Da décima, todo mundo ouvindo a bandeirantes. 1 a 0. Etapa final de jogo. Domina a defesa corintiana, desmanchando o ataque tricolor. Vladimir descarrega forte na ponta esquerda para casa grande. Entrou na cobertura, vai tudo em cima dele. Então, Almir espirra a bola, saiu então pela lateral. Bradesco informa. Três menores estavam assaltando aqui nas arquibancadas do Morumbi com revólveres e brinquedo. Já foram encaminhados ao juizado. Poupança é no Bradesco, o banco da poupança. Revolta de brinquedo, mas a turma tremendo, né, Pedro? E entregando a grana, né? Que barbaridade. Depois falam mal da FEBEM. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. Movimentada, bola domina, então Marinho. Marinho Chagas prende, bola domina, bola recua, bola na ponta esquerda. Então, para Zé Sérgio, deixou na meia para Dario. Dario tentou levantar da ponta direita, correu Getúlio. Entra, faz o corte melhor colocado o Vladimir. Leva o Corinthians para o contra-ataque perigosamente. Vladimir olhou para Sócrates. O doutor pediu, a bola foi levantada para Sócrates. Correu, amassou, abriu o jogo na ponta direita para Taliba. Corinthians apertando a tensão, correndo. A Taliba arrumando, vai levantar, balão subindo, descendo. Entrou Dario, corta e bate, largando bola para fora da grande área, sossegando a defesa São Paulo. A bola subiu, caiu, ficou para Everton. Everton dá para Zé Sérgio, amassando a jogada, escapando de alfinete, puxando, dando para Marinho. Marinho na frente, na sua linha intermediária para Almir, que faz uma grande partida, vai correndo Almir. Almir na meia esquerda para Paulo César, amassou, escapou então de Mauro, deixou para Renato. Renato dá para os caras, cara na frente, na ponta direita para Getúlio. Getúlio na ponta, fecha Renato, que não faz uma boa partida. Está ao contrário, talvez uma das suas piores partidas. E agora faz falta que o árbitro marca, Sérgio. Aconteceu, realmente. O Sérgio também está lá atento, sempre ligado no jogo. O jogador Renato com o corpo empurrava o Vladimir, a falta era marcada e desperdiça mais um ataque do São Paulo. Aqui no Morumbi, ouvindo a bandeirante, o Dr. Paulo Roberto de Andrade e o Sampaio. Dr. Paulo São Paulino e o Sampaio Corinthians, mais os dois assistindo o jogo lado a lado e carregando as mesmas esperanças. 0 a 0 Corinthians e São Paulo. Etapa final, torcida brasileira. Bradesco informa. Decisão do Goiano, Vila Nova empata, Reinaldo, Vila Nova 1, Goiás também 1. cobrança para Bradesco, a cobrança mais rápida do Brasil. Prepara Zenon para bater, correu, levantou da frente na ponta esquerda para Birubiru, correu, alcançou, trepou na frente do adversário, que é Getúlio tentando passar e passou, empurrou no comando de ataque para Casa Grande, puxando a bola, bateu, Adário Pereira tentou, tentou de novo, perdeu para Getúlio, bateu, recua, saiu o goleiro para o Diri, segura com firmeza. Calma até demais o Casa Grande nesse lance, Zanfa. É, agora muito habilidoso com a bola, passava de um pé para o outro e tal, e tentava lançar o Birubiru, tinha também o Ataliba pela ponta esquerda, aí não teve força para fazer o passe, é 0 a 0. O tempo passa, 20 minutos de etapa final, torcida brasileira. Diga adeus aos vazamentos, escolha os tubos e conexões Tigre para esgoto predial. Com Tigre você tem a segurança de um trabalho perfeito. O São Paulo não está em ritmo do time que precisa ganhar por duas vezes, torcida brasileira. Movimentada a bola, ficando caindo, então com Oscar da frente na linha de ataque, fechou o Serginho, entra Daniel Gonzalez, cabeceou, levantou para Casa Grande, amassou, tirou Dario da jogada, recuou o Pimentão para Zanon, levantou para Taliba, bandeirinha marca impedimento, a Taliba não gosta. O Valdir sai lá do gol como louco, ele mesmo cobra o impedimento, Zanfa. E o Taliba mostrava a posição do Marinho Chagas, dizendo que ele dava condições para ele. Eu acho que não. Com Tigre você tem a segurança de um trabalho perfeito. 20 minutos de etapa final. 0 a 0 Corinthians e São Paulo. Bola que sai, vai pela lateral. Manual favorecendo da equipe do Alvinegro. Não, o Zanon apenas queria cobrar. Parece que o árbitro da partida marcou falta. Falta contra a defesa corintiana. Pela direita do ataque São Paulino. Prepara-se para bater o Getúlio. Atenção, Getúlio correu. Balão subindo no centro. Entrou Gonzalez. Bateu para o espirrou. Ficou para Daniel Gonzalez. Bateu de qualquer jeito. Espirrou batendo na defesa. Saiu pela linha de fundo. O árbitro da partida parece que marca falta do ataque São Paulino, Flávio. É, ele deu o toque por último do jogador Paulo César. O jogador Birubiru veio com tudo para dividir, para evitar que ele concluísse. A bola batia no seu pé, no pé do Paulo César. E ele prefere optar agora por tiro de meta para o Corinthians. Tem gente de Novo Horizonte por aqui. É o Valdemir Curti. Lembrando os nossos queridos amigos de Novo Horizonte, Dr. Jorge, Dr. Walter, Walter, Gininho, Limpa Trilho, o Valdemar Marete, Luizinho Taro, o Ovidio, todo aquele povão da nossa querida Novo Horizonte, Fausto Misael, toda aquela gente, Roberto de Muno, sempre o Rio da Bandeirante. 0 a 0. Etapa final de jogo, torcida brasileira. Quando o árbitro da partida vai agora, puxa o amarelinho, pra quem, Zanta? Para Almir. O Almir achava que havia falta do Casagrande, pelo menos pé alto, reclamou, falou alguma coisa e viu o cartão amarelo. 0 a 0, Corinthians e São Paulo. O tempo vai passando, o povo vai sofrendo, sofrendo cada vez mais. O jogo vai ficando, ficando cada vez mais nervoso. Torcida brasileira, nada de gol. Placar mostra 0 a 0. No entanto, o placar serve para o Corinthians ser campeão. Carrega, leva a bola, Sócrates abriu o jogo na frente, na ponta direita para o Alvinete correu, escapou, 17, não vem para frente, vem para trás e recua do Corinthians. Sossegado, joga com calma, troca a bola em cima da linha intermediária. São Paulino, bola ficando com o Zenon, correndo, ameaçou, tiro, não chutou. Abriu na ponta direita para o Alvinete, tocou de primeira na frente, entrava em cima de Zenon. Almir é falta, o árbitro da partida marcou exatamente na posição em que Zenon gosta, por isso o povão corintiano explode de esperança, Zanfa. Será tiro indireto, pelo menos que eu estou observando aqui. O Almir concorda com a marcação do Aragão e diz ao Dario Pereira que foi obrigado a fazer essa falta, porque o lançamento para Zenon era sensacional. É uma falta muito perigosa contra a meta de Valdir Pérez, a torcida corintiana grita muito no Morumbi. Tem gente de um aroma por aqui, é o Pedro Ferrarotto, vendo o jogo, ouvindo a Bandeirantes. E torcida brasileira agora, o povão São Paulino está que nem se mexe, está que nem respira. E o povão corintiano está ofegante, está cheio de esperança. Falta perigosa contra o time São Paulino. Prepara-se de novo para bater 0 a 0, 23 minutos de etapa complementar de jogo. É tarde de festa, tarde de emoção, tarde de decisão, tarde de campeão. Esperança corintiana. Prepara-se de novo, correu, bateu, acesso, passe! No poste, subiu em Diego, tudo morreu pela linha de fundo, para o sofrimento da torcida São Paulina, para o desespero da torcida corintiana. Dança, bola bateu no travessão e o Mario Pérez foi cumprimentar o jogador Zanon, dizendo para ele muito obrigado. Bradesco informa a renda do jogo: 50.677.200 cruzeiros, 76.851 pagantes, 1.594 menores. A renda, eu confirmo, 50.677.200 cruzeiros. É isso aí, senhores diretores de futebol. Continue vendendo para a televisão ao vivo. 0 a 0. Vai embora o time corintiano. Carrega Sócrates pela ponta direita. Atenção, cruzou para a boca do gol. Ventou, fechou. Oscar bateu pela linha do fundo. Saiu o Valdir. A bola subiu. Vai caindo para o desespero. Acaba saindo pela linha do fundo. De tiro de escanteio contra o tricolor do Morumbi. Quando estremece o Morumbi, essa que é a verdade. Como o povão corintiano, batendo os pés, sacudindo este lado, o negócio está, na verdade, está estremecendo. 0-0. Corinthians e São Paulo cobrado escanteio, domina a defesa São Paulina. Controla, controla por cima, então Dario Pereira domina, domina pertinho dessa linha intermediária. Levantando para o ataque, correu certinho, cabeceou na frente para Renato, completamente apagado. Até agora o moço de Murungaba, de repente ele explode e faz até gol. Acaba perdendo bola para a defesa corintiana, entrou para o rede, chutou. A bola vai batendo no terreno quando o árbitro da partida marcada falta contra a defesa corintiana, Flávio. E Mauro, de Casagrande, escolhidos para o antidoping. Do lado do São Paulo, Everton e Paulo César. Correu, bateu rapidamente, Marinho travou na frente para Dario Pereira, que vai se aventurando no ataque, vai também se desesperando, porque o São Paulo precisa da vitória. Entregou para Zé Sérgio, dá para Renato, fazendo agora uma boa jogada. Arrumou, virou, pulou, Solito, disputando-se a Paulo César e segura com firmeza. Estupenda defesa de Solito, Flávio. Muito bem colocado, olhos abertos, o corpo bem esticadinho. Defesa, defesa, lá vai Corinthians. Tem gente da Vila Maria por aqui, o Maurício Antônio de Ancalama. Vendo o jogo, vindo a Bandeirantes. 0-0 Corinthians de São Paulo. Bola correndo, canificando para Danu. Danu na frente, na ponta direita, para Sócrates. Enganou, Marinho arrumou, tocou para o lado, tentou de novo, não passou, bola bateu, esperou. Ficou para Birubiru, vai embora outra vez, deixou para Sócrates. Devolveu na boca do gol, para Birubiru, entrou, pode sair do gol. Atenção, chutou, é gol, é gol! Decisivo, o nervosismo que sacode quase que exige mais dos atletas. Expulsão de Oscar Dalmo é quase que uma normalidade na história do futebol. Ele que é um exemplo, ele que é um símbolo de disciplina, de abnegação e de correção. Uma decisão como essa, cheia de emoção e de responsabilidade. Agora o Oscar vai conversar com o Bandeirinho e o Sérgio Carvalho vai perto da confusão. Aê, bastante irritado o Oscar. Veio reclamar aqui do Bandeirinha dizendo que houve um impedimento. Agora eu não sei se ele vai sair ou se ele não vai. Vai sair, viu? Vai saindo, vai saindo. Vale, Sérgio, vem, Sérgio. Oscar, que coisa, Sérgio. Eu não tenho personalidade para marcar o impedimento, depois eu vou expulsar. Tá, tudo bem. Agora ele dá um pique e não quer falar com mais ninguém. Só o microfone da Bandeirante aqui. Oh, excelente, Sérgio, que até invadiu o campo, pegando exatamente o Oscar quando nervoso, abatido, com o coração destroçado, vai embora para os chuveiros para ouvir a Bandeirantes mais cedo, estupendo moço de mão de Sião. E agora vai recomeçar a coisa, torcida brasileira, mais nervosamente, mais dramaticamente, ironicamente, o Serginho vai lá dar as mãos para o Casagrande, para o Paulinho. Quem é que entende esse Serginho? O Casagrande deu um pontapé no bumbum do Serginho. Bola correndo, torcida brasileira. Movimentada, a bola vai ficando para Serginho, correndo pela meia direita. É apertado, derrubado, o árbitro da partida marca. Torcida brasileira, o prenúncio não é bom. Faltava o gol para um lado ou para o outro lado. Agora o Corinthians está mais perto do sonho. O São Paulo mais perto do pesadelo. 1-0 para o Corinthians, um gol de Birubiru. Prepara-se, Getúlio, para bater o São Paulo com 10 homens. O cara expulso de campo. O Corinthians atrás para se defender. Getúlio correu, bateu. São Luís segurou, largou. Entrou, o Dario Pereira, foi, é gol! Dario Pereira, incrível, torcida brasileira, incrível. Da mesmo trama de uma decisão para mostrar este capítulo. Jogo interrompido para que Oscar expulso deixasse o campo. Povão corintiano cantando a conquista do título. Sai o São Paulo e de repente uma falta. Um tiro comprido de Getúlio que solito segura e larga. Entra Dario Pereira sempre lá em cima e marca. Jogo empatado, tudo igual. O tempo passa, 32 minutos de etapa final. Dario Pereira, número 4. Um para o Corinthians, um para o São Paulo. E começa tudo de novo. Mas o empate serve para o time corintiano. Movimentada a bola, sai o time corintiano. Fica no Valentão com a Taliba. Taliba vai embora pela linha de fundo, vai cruzar, cruzou, fechou. Vladimir cortou, defesa São Paulino, desviou. E a bola vai embora pela linha de fundo, Tampa. Estavam por aqui Vladimir, Casagrande, Birubiru e Sócrates. Apareceu na jogada. O Marinho Chagas e mandou para esse campeão. Olha, estão querendo bater no Ataliba, mas que coisa. Palmeira me arrastou e o Ataliba saiu fora. Correu, bateu, cobrou, escanteio, rapidamente, Zenon deixou para Paulinho, Paulinho puxando, recuando bola para Vladimir, arrumou, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Sócrates, está batendo feito, foi na grama, demorou, rolou, para Ataliba na boca do gol, tocou, pão na linha de fundo, mas o Sócrates também rolou, parece que estava esperando alguém bater a fotografia, Zampa. Demorou demais, senhores. Cinco do Flamengo, continua na liderança do troféu, chuteira de ouro a Tita, mas agora tem uma séria ameaça. Casagrande do Corinthians, Esporte Fabiano, Tatuapé e Ribeirão Preto vende todos os artigos da Tita. Voltando ao gol do São Paulo, Flávio, parece-nos que além da violência, o tiro do Getúlio foi assim, produzindo um efeito que complicou a sorte do Solito, que acabou largando a bola, Flávio. Foi uma bomba da mesma distância em que agora, para azar do Corinthians, outra falta é marcada e Getúlio, mesmo candidato, ele escorregou, ele saiu para direita. A bola veio mais para o centro, tentou voltar, a bola bateu-lhe no ombro e entraram juntos Dario Pereira e Serginho. Dario tocou, fez o gol e agora o Sócrates olha para o Solito, disse para ele ter calma e por certo ele vai precisar de calma mesmo porque lá vem bomba. Outra vez Getúlio, outra esperança São Paulina, 1-1 torcida brasileira. Marinho também perto da bola, pronto para bater Marinho, pronto Getúlio, parece que vai sair, o jogo está ensaiada. 1-1 Corinthians e São Paulo, segundo tempo, Getúlio correu, ficou lá na frente, entrou certinho na ponta do gol e foi o gol. Impedimento não valeu. Ué, mas o que é que aconteceu? Impedimento não, teria havido levantamento de pé, Flávio. Confusão, muita confusão. Para mim não aconteceu nem impedimento e nem falta do Serginho. Para mim, aqui a 10 metros do lance legal. Gente! Contijante, esse jogo agora vai pegar fogo. Honestamente, daqui de cima, Paulo, nós vimos falha da defesa corintiana no levantamento no esticão de perna de Serginho, que estava sozinho, Dalmo. Eu achei que a posição do Serginho não era boa. E o Bahia, o Aragão atendeu a cena do Bandeira. Para mim, a posição dele não era boa. Sem dúvida, foi o Bandeira que marcou. Eu achei que o Serginho estava impedido. Sem dúvida, foi o Bandeira que marcou. Eu não vi levantamento de pé. Começou atrás do gol. Não tenho a linha da bola, a linha do zagueiro. Eu não vi nem a falta, nem impedimento. Você de cima vê o impedimento, então tudo bem. Passa por novo e terrível momento a torcida corintiana. Com o gol de Serginho que não valeu. Bola correndo, torcida brasileira. Movimentada pela defesa corintiana. Daniel Gonzalez descarrega forte para o meio do gramado. Recolhe a bola, então Marinho na frente, na ponta esquerda para Zé Sérgio. Abriu ainda no setor esquerdo para Dario Pereira, que joga por ele, joga por Oscar, expulso de campo. Abrindo na ponta esquerda para Zé Sérgio. Entrou Mauro na cobertura. Falta, o árbitro da partida marca. Marca também saída de bola pela linha de fundo. Marcou falta ou pela linha de fundo? O que, que marcou o árbitro? Tiro de meta, Fábio. Tiro de meta. Tá certo, o árbitro, aconteceu isso mesmo, mas ocorre que ele demorou para se decidir, fazer o sinal. Motor Graf informa. Decisão do Cearense, terceiro do Fortaleza, Dilson. Fortaleza 3, Ferroviário 0. Em todos os carros nacionais, use sempre peças Motor Graf. No bairro do Santana, ouvindo a gente, o seu Jacona Nini, a Marta, o Lili, a Tereza, Benjamin, Joaquina, a Miriam, Toma, Laura, Antônia, todo mundo ouvindo a Bandeirante. Fala correndo, carrega o time corintiano, vai de novo pela meia esquerda, escapou de Almir, correndo, arrumando, procurando o vazio, levantou. No ataque para Birmir, correu, arrumou, é fogo, é gol! Microbox Motor Rádio, sempre o melhor para você. São brasileira. 40 minutos de partida. Acerte com o Tigre. Em tubos e conexões, o que vale a qualidade. Após as emoções do futebol, show de rádio, com o Bruno Santinato e toda a sua equipe. Corinthians atacando para consolidar a vitória. Leva até livre, escapou de um, escapou de dois. Casagrande sozinho. Vai marcar, não tem outro jeito. Atenção, chutou e foi, é gol! Invadindo o campo. Vai abraçar os seus ídolos, fazendo a festa com antecedência. Um minuto. muito além do tempo regulamentar. Acerte com o Tigre em tubos e conexões, o que vale a qualidade. 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Bola correndo, cai em cima da linha intermediária corintiana, ficando com o Vladimir. Vladimir segura a bola, não se apressa, não se aboba. O resultado favorece o Corinthians, tentou de por tudo. Rolando então para Paulinho, entrou o Renato, tomou-lhe a bola, vai para frente. Renato correu, vai jogar na frente da meia, para Sardinho, invadiu, arrumou, chutou, o goleiro pulou, não segurou. Correu então para o César, chega tarde, a bola vai embora pela linha de fundo. Grande chance que Serginho cruza e que o São Paulo não aproveita. Beba velho Barreiro, até a garrafa coisa fina. 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, tudo consumado. Apito árbitro, fecha-se as cortinas e termina o jogo, torcida brasileira. É o sonho corintiano que chega, é o pesadelo São Paulino que desmancha as ilusões da gente tricolor. É a festa de quem ganha o título, é a alegria de quem gosta do campeão. Os abraços que se abraçam são aqueles que gostam do Corinthians. É o povão contente, é o povão sorrindo. A polícia para proteger os ídolos. O árbitro já vai indo embora. O estádio estremece. É a festa de quem ganha lindamente o título de campeão paulista de 82. Campeão o Corinthians. 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Reportagens com Flávio Zancorri, Sérgio Roberto Ligeirinho. Vladimir está chorando nos braços do professor José Macias, capitão da equipe do Corinthians. Deve ter mais uma grande emoção na sua carreira. Exato, capitão, você acha que valeu o esforço de todos. Nós sabemos que para ganhar esse jogo teremos que nos dedicar muito. Infelizmente o resultado não foi favorável. Graças a Deus está... A nação corintiana está vibrando, está sorrindo. Isso aí, a nação corintiana vibra, sofre, chora de alegria hoje, João Zanforlin. É isso aí, a torcida corintiana feliz pela conquista do título. O diretor do São Paulo ali pressionando o árbitro da partida, o José Assis Aragão. Mas na verdade ele só tem produzido e está com segurança. Nessa cena, né? Na perda do título aqui para o Grêmio, o Campeonato Brasileiro, o negócio foi assim também. O jogador Sócrates por aqui, o Magrão conhecendo, vai falar com ele. Sócrates, mas quando o São Paulo se abriu, o Corinthians chegou a 3 gols. Foi bom para a gente manter, mas aqui jogando bem, muito disputadíssimo. Nós tivemos melhor e pretendemos. Parabéns pelo título, é o segundo seu no Corinthians. Infelizmente, conseguimos dar mais uma alegria no nosso título. Sócrates, o jogador Sócrates, mas a criança do Sócrates é um negócio incrível, Flávio. Flávio, eu estou procurando. Já vai tudo, filho, está difícil. Olha a Thalita, ligou até a torcida, abraça jogador por jogador, pula, grita, chora e o Birubiru. Autor de dois gols conversa com a gente agora. Birubiru, Thalita, feliz de estar aqui. Contente porque ela viu fazer o gol e deve estar agora. O homem dos gols essa decisão. Contra o Palmeiras, você fez um de canela. Hoje você fez dois de uma pintura sensacional. Ah, graças a Deus, tem essa sorte de fazer dois de canela, isso é muito importante. E a gente está vitorioso, isso é muito importante. Graças a Deus, a gente foi campeão. E espero que esse campeonato seja também com os torcedores corintianos, que nos apoia bastante. Veja bem, olha, você falou em torcedores, nenhum torcedor saiu até agora aí da arquibancada, das numeradas. Aguardando, vendo vocês, não vai vir aquela volta olímpica? Vai sim, a gente vai esperar receber a taça lá, vai dar a volta olímpica, claro, tem que dar, porque esse público merece, que nos incentiva do começo ao fim, graças a Deus, a gente saiu para o campeonato, eles estão muito satisfeitos com a gente, e a gente tem que ter a obrigação de dar a volta olímpica. Viro, viro, o jogador do Corinthians, de raça, de prestígio, e que tem uma popularidade incrível com a torcida, lembrando apenas que na decisão São Paulo-Corinthians de 57, foi 3-1 para o São Paulo. Na decisão de 82, foi 3-1 para o Corinthians. Vai lá, Flávio. 25 anos depois, o Corinthians comemora, saboreia o seu título com a mesma contagem. A coincidência, mas desta vez uma coincidência feliz, alegre. Governador José Maria Marim por aqui, Valdemar Balabi também. O Corinthians recebe a taça através do seu capitão, Vladimir, e todos estão eufóricos e não poderia ser diferente. A torcida, impedida de invadir o gramado, faz a festa nas arquibancadas, nas numeradas, nas gerais. E daqui a pouquinho a volta olímpica dos campeões paulistas. Vamos ouvir o goleiro Stolito do Corinthians falando com a gente. O que importante foi que ninguém se bateu muito, pelo contrário. Meteu mais pra gente, saiu pra frente, fizemos mais dois gols. Como eu tava tentando explicar? Eu tava tentando fazer barreira e corri pro meio do gol. O Getúlio bateu, tava todo mundo na frente, você deu um passo pra lá, pra tentar ver a bola, que não dava pra ver a bola de fato. Eu acabei passando na bola, ainda consegui reter na primeira, infelizmente não deu, mas o que vale? É a festa agora. Que alegria melhor do que essa. Aí, Solito, e você como campeão paulista, você sonhou muito com esse momento, né, Solito? Você sonhou muito com isso, né? Nossa, cara, eu não sei nem como dizer. Eu tava no jogo, uma ansiedade enorme de terminar o jogo. Não sei nem o que fazer, a gente acaba nem fazendo nada, mas a alegria é tanta que a gente quer talvez explodir por dentro. Isso aí, a alegria é tão grande, Zopoli, que acaba não fazendo nada. E o Sócrates já está com a faixa de campeão de 82. Arrumaram uma faixa pra ele aqui, e ele já vai, inclusive com a escala do time nas costas da faixa. Agora ele dá um abraço no Talima. Magrão frio, o Talima abriu um sorriso para querer soltar o Magrão. Vamos lá, vamos dar a volta olímpica, olha aí. Magrão, é a volta olímpica que você vai dar? É, organizar. É, o Sócrates quer organizar a volta olímpica. Daniel Gonzalez, que festa, né, Daniel? Olha, meu pai tá aí, tá me vendo? Tá, olha, ele não, ele não sabe, tá, meu pai brasileiro, tá aí na tribuna. Quando eu fui para lá, para a torcida do Corinthians, me está meu pai brasileiro, o homem que ganhou todo o respaldo e o pobre que eu estou jogando aqui no Corinthians e estou jogando no Brasil. Quem é? Daniel? Ali é Daniel, é meu pai aqui no Brasil. Isso aí, olha aí, é duro que eu ganhei a festa. O Alexandre, todo mundo quer conseguir. Cadê o Zofoli? Eu estou aqui. Vamos lá, Zofa. Vamos lá. O Zilo Zilo insistindo aí para que seja dada a volta olímpica. O Sócrates está organizando agora. E ele vai até a torcida do Corinthians. E vai colocar a faixa à disposição lá dos torcedores corintianos. O Adilson Marcelo Alves também dá um abraço no Sócrates. O Sócrates chama todo mundo para a volta olímpica. Para os dois que terão que ir daqui a pouco para o exame antidoping. Para o exame antidoping, os jogadores corintianos carregando a taça, todos querem participar dessa festa inesquecível. Todos que estão dando entrevista, feitam os repórteres e acontece um momento sensacional para a torcida corintiana. Torcida que não deixou o estádio ainda. Todos os torcedores aqui bancada, na numerada, aguardando a volta olímpica do Corinthians. Há muito tempo que em decisão de título não acontecia a volta olímpica. Os jogadores corintianos, entendendo que os torcedores merecem, porque apoiaram o Corinthians, o grosso da torcida do Corinthians, a taça é beijada. Os jogadores agora sim estão no fundo da torcida e o Sócrates quer ajudar a levantar, que põe na cabeça. Olha, o Magrão pode, põe a taça na minha cabeça. E é o que ele vai fazer, olha aí. Corinthians campeão, a taça erguida e os braços dos torcedores, a arquibancada também erguidos. O Sócrates, calma, devagar, a faixa que ele tinha no peito já foi rasgada. E agora está aí, Corinthians campeão paulista de 1900. 1982. Os fotógrafos acostumaram-se aqui para fotografias desse time, campeão paulista de 1982. O Magrão vai soltar para quem não aguenta. Magrão, você mais uma vez campeão com o Corinthians. Magrão, mais uma vez. Mais uma vez campeão com o Corinthians. De mãos dadas, não dá pra falar. Ele levanta os braços e agradece aos torcedores João da Família. Casagrande já deixou o grupo. O Casagrande está num bagaço terrível, tremendo. Ele sai correndo em direção aos vestiários, mas não há a mínima possibilidade de ingressar nos vestiários. Os policiais lá estão para segurar alguns torcedores que normalmente usam o vestiário para ingressar, para invadir o gramado. Então ele está parado exatamente lá na porta de entrada. E continua a volta olímpica pelos jogadores corintianos. E por onde eles passam, os torcedores do Alvinegro gritam freneticamente: Corinthians, Corinthians, campeão, campeão. Vladimir, Sócrates, Daniel Gonçalves, Saliba, Bonito, e os torcedores também com a faixa de campeão de 1982. É uma volta olímpica incrível. Eu acho que apenas aqueles que têm condição física estão dando, porque alguns jogadores já foram para o vestiário. E nós observamos o Casagrande aqui, Casagrande parado, dando entrevista, falando, vamos falar com ele. É uma coisa normal, você viu que eu manti o jogo inteiro calmo, tomei dois socos na cara, daí não aconteceu nada e não conseguiu a vitória. Agora tá fazendo para a festa? Não, eu vou fazer um exame de golpe antes que avaliar se foi em todos os jogos. Escuta, Casa, você tá botando a mão aí na altura da barriga, o que foi? Não, faz uma semana que eu tô com dor nos dois lados, na direita na virilha e nos dois lados em cima, um pouquinho acima da virilha. Eu tô com medo de ter alguma hérnia, algum tipo de coisa. Aquela pegada lá, tá ali, só foi pra cima, não sei o que. Resolveu o negócio ali.